todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida de rádios. 1 da tarde, chegamos com Coca-Cola. Abra a felicidade. O que? Não tem café, velho? Ah, não acredito que não tem café, cara. 1 da tarde, não tem café. Arthur! Arthur, vai fazer um café pra nós, por favor, cara. Ô, Anônimos, faz um café lá. Chegamos com Coca-Cola, abra a felicidade, nova skin, um cervejão, se beber não dirija, e as melhores ofertas da TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. Pretinho Básico, cheio de alegria, cheio de animação neste início de semana. Diz aí, Potter. Boa tarde, bom dia, boa noite. Boa tarde, fala, Mr. P. Falo, boa tarde. Tudo saudação. Bem aí, Maurício Amaral? Tudo bem. Tudo bom, Borazinho? Tudo ótimo, meu querido. Show de bola, o Anônimos tá aí. Boa tarde. Fala, Alcemar. Tudo bom, Alcemar? Beleza, tudo certinho. Zacarias. Boa tarde. Seja bem-vindo, Zaca. Muito obrigado. E a estrela móvel deste Pretinho Básico de início de semana, segunda-feira, é o cara que ontem acordou todo o sul do Brasil às 6h15 da manhã com o Galpão Crioulo. Neto Fagundes do Livre. Compadre. Tava saudade de ti, rapaz. Eu também, meu compadre. Últimas vezes não tinha te encontrado, estava participando do meeting com muito empenho, né? Muito empenho. Mas estamos aí, graças a Deus, firmes e fortes para tocar a vida, tocar a semana, uma semana curtinha de feriadão. Ah, é? Quinta-feira é feriado de Corpus Christi. Ah, para. E provavelmente na sexta muitas pessoas farão feriadão, não é o nosso caso. Ah! Não é o nosso caso. Só quinta é feriado, né? Nós sim, o feriado é quinta, né? Só estará de feriadão quem folga na sexta. No caso, entre nós aqui, só o Mr. P. Sim, e aí no caso, sexta-feira de manhã no pijama, eu acho que vou ter dificuldade de vir. Por quê? Não sei, um resfriado, alguma coisa assim. Já vai te agasalhando desde agora, já. O P tá que nem o sistema de saúde do Brasil, cara, tem que já entrar na fila. Bota uma mantinha aí, já antes, agora. Não tá doente. Se o P quiser, eu agasalho ele. Eu já toma um próprio. Boa. Um própolis, que é pra garganta. Yes. Não, mas também convenhamos, né? Se eu já vou estar de folga na quinta, depois só vim aqui fazer 3 horinhas, e vou barbar. É bom ali. É bom, exatamente. Estamos combinando assim. Gostoso. Então. Combinamos assim. Sexta-feira, tá 6 da manhã, tu tá aí. E depois vai te embora e não volta mais. Sim, porque ele. Não, mas vamos pensar. Se inventar de ir pra praia, por exemplo, sai na quinta-feira. Mas vai estar tá frio, às 10 da manhã. Passar um. Aí passa o dia todo da quinta-feira, a noite toda, só vem da praia até Porto Alegre, que é uma horinha. Faz 3 horinhas do pijama. Volta em mais 45 minutos. Segunda-feira. Mas tá maravilhoso. Tá lindo demais. O que é isso? Privilégio lindo demais. Tá muito bom. Ótimo, então. Combinado. Vamos assim. Meu nome é Alexandre Fetter. Vamos até as 2 da tarde aqui no Pretinho Básico nesta segunda-feira, 20 de junho de 2011. Hoje é dia do revendedor. Aí, o revendedor. Um grande abraço a você que trabalha nas revendas. Eu sou revendedor, Marginal. Revendedor. O que tu revende, Paus? Tem muita coisa que eu não consigo plantar, né? Certo. Então eu compro pra revender. Sabe como é que é, né, Magnata? Certo. Geralmente eu tô com a matéria-prima. Uhum. Geralmente eu tenho a matéria-prima, mas de vez em quando falta matéria-prima, é o commodity, né, Magnata? O commodity. Commodity, né? Claro. Eu tô ligado nesse mercado de commodities aí. E aí, então, eu tenho que comprar e aí eu passo a ser revendedor, né, Magnata? Grande abraço. Mas hoje também é dia mundial do refugiado. Também sou refugiado. Refugees. Também sou refugiado, Magnata. É tudo, né, Magnata? Lá do Maranhão. Do Maranhão. Saí do Maranhão. E o Sarney são refugiados do Maranhão. O Sarney, eu saí de lá por causa do Sarney. Outro dia a ser comemorado, dia do pescador. Pescador de ilusões, né, Paulo? Eu também sou pescador. Pescador de ilusões. Só no anzolzinho. Sou pescador de ilusões. E talvez o principal dia, talvez o principal motivo de comemoração deste dia, o dia deste funcionário tão importante, da base, da categoria de base das empresas, o cara que resolve, agiliza o dia dos demais colegas, o office boy. É importante. Olha, eu tenho que dizer que eu também é office boy, Magnata, porque o office boy trabalha muito com mala, a entrega, cara. Né? A entrega de documentos, papéis importantes. Certo. Né? A papelada contigo. Aliás, o papel faz um papel importante, com perdão da redundância. Exatamente, Magnata. Então, eu tô sendo homenageado 4 vezes no programa muito de hoje. Muito bom, quero Paulo. Agradecer a vocês aí pela lembrança. Tá até liberado do programa. programa hoje, Paulo. Se tiver a fim de dar uma voltar, banda. Posso voltar pra cantar no final? Volta pra cantar. Pra cantar no final. Combinado. Tá, beleza, bem. Renato. Comemoramos já a data de hoje, então vamos agora aos destaques comentados do Clique RBS. Maurício, eu tô dando uma olhada rápida aqui por cima e não tô vendo o destaque. O principal destaque deste momento na capa do Clique, que é o desfecho daquele sequestro em Guaíba. Infelizmente foi ruim. Foi ruim o desfecho, acho que a gente tem que falar isso aí. Então, enquanto eu faço aqui a rodada de destaques iniciais, tu pode, de repente, produzir pra gente o último destaque, pode ser? Tá aqui já. Casal que bebe junto tem menos problemas. Olha aí! É o que eu digo, querido. É lógico isso. A atitude gera menos desentendimentos no dia seguinte. Beber junto aumenta seus níveis de intimidade, os níveis de intimidade de um casal. Mas antes de sair por aí enchendo a cara em dupla, fique atento a um importante detalhe deste levantamento. Dirigir. Todos os casais analisados no estudo tomaram de 1 a 3 doses de bebidas alcoólicas. Relaxante muscular. Exatamente. Sabe por que vivem mais? Porque quando o cara sai sozinho pra beber, ele faz problema. Aí o casal acaba. Claro, né? Ele chega e a mulher sozinho. Também, a mulher, não, mulher bêbada inverso. Sozinha com as amigas. Bêbada não dá. Mulher bêbada sozinha, tudo bem. Agora, mulher bêbada acompanhada é um problema. Nós tivemos a oportunidade de assistir a um filme nesse final de semana, Potter e eu, juntos no mesmo cinema, na mesma sessão, à meia-noite. Convinho. Que é o novo filme do Woody Allen. Que tá entre outras coisas lá, não, o mote do filme é outro, mas o interessante é que é um casal que faz tudo separado. Ok, a gente tem que manter as individualidades, o respeito às individualidades e tal, mas o casal não pode fazer tudo separado. Não, aí deixa de ser casal, tudo, né? Tudo, até tudo separado. Não, tudo contaremos. Mesmo. Não contaremos. No final da estrada, até isso fazem até separado. Isso, exato. Ah, que quem é que morre? Não, tá errado. Não, ninguém morre. Morre o casamento. O casamento morre. Ninguém morre, já contou o filme. Porque o casamento é cumplicidade, né, amigo? Casamento é cumplicidade. O casamento é cumplicidade. Mas é também individualidades. Quer dizer, do Porã. Eu sou o Porã, Maurício. E individualidades, porém muita cumplicidade, Alexandre. É dividir o bom e o ruim, é estar preparado para até se decepcionar com a pessoa amada. Especialmente a mulher em relação ao homem. E esse negócio de beber, eu vou te dizer um negócio, quando eu bebia não tinha problema no meu casamento, cara. E agora que eu parei de beber, eu enxergo umas coisinhas lá. Sabe por quê? Porque só tu parou de beber. Não, e a minha mulher tá bebendo. Então mais é esse o problema. Grande abraço pra você, que tem mulher que bebe. Quem sabe vem a Thaís fazer o programa, tu fica em casa. Pode ser. Eu acho que a mulher que bebe. Tem a mulher melão, tem a mulher... É a mulher que bebe. Eu acho que inclusive... Acho que, inclusive, ela hoje em dia bebe... Sutileza, compadre. Mais ou menos isso. Acho que hoje em dia ela ainda bebe pra me aguentar. Pode ser, pode. Mas tu viu, Porã, o quanto ela suportou, né? Hoje tu vê assim, porque ela não bebe nem 10% do que tu bebia. Não sei, eu não me lembro quanto eu bebia. Agora que fica aqui a recomendação, porque o homem bêbado, a gente já falou que é inconveniente ao extremo, mas raríssimas vezes a gente fala de mulheres bêbadas, mulheres que bebem e com seus acompanhantes do lado. Fica horrível. Porque ficam desagradáveis e ficam tendo atitudes que não pegam muito que malinha, tem. Malinha né, tênue. Sabe o que é pior ainda quando a mulher bebe? A mulher que bebe e fica bêbada, ela fuma. Ela tem que fumar. Cadê meu cigarro? Que nojo. Mas sabe o cara não pode casar com uma mulher antes de embebedar a mulher. Né? Tem que dar uns 3 porres na mulher. A mulher que tu tá casando, a alma que tá casando, é a mulher bêbada. É isso aí. Né? Dá um trago nela e vê como é que ela é. Ali eu já acabei relacionamento. Muito bem. Era um anjo, não que então bebia. Fica a dica. Tá namorando? Pega a namorada, uma garrafa de vinho, 2 taças, vai no cinema na sessão da meia-noite. Boa! Aí tu vai conhecer a tua mulher. Isso aí. Obras na BR-101 não tem prazo para finalização. Não. Bom, pelo menos alguém falou a verdade, né? Uma realidade. Estamos fazendo referência ao trecho de Santa Catarina. Em relatório do DENIT apresentado hoje, não constam datas para concluir ou para construir os 3 últimos gargalos da duplicação da BR-101 em Santa Catarina. Os túneis do Morro dos Cavalos em Palhoça e do Formigão em Tubarão, além da ponte sobre o canal de Laranjeiras em Laguna. São os trechos em questão aqui. Conforme o documento, o contorno de Araranguá, 54 quilômetros de pavimentação, 2 pontes e 17 viadutos serão concluídos até dezembro de 2012. Uma pena, né? Porque o gargalo acaba com o resto da obra. É isso aí. Porque aí uma hora vai virar um funil, né? É. Que pena. Qual é o melhor asfalto ali pra BR, Alcimar? É, o asfalto. O asfalto é que tá vado, o sexta vado. O sexta vado. Sexta vado é o melhor. Sexta vado. Galvanizado. Bebida semiárida, 17. Hã? Bebida semiárida. Bebida semiárida. Fica a dica então, Denit. Fica a dica pro Denit. Que coisa. Corpo da namorada do filho do governador do Rio de Janeiro é resgatado após acidente com helicóptero na Bahia. As equipes que patrulham a região do acidente em Trancoso, sul da Bahia, localizaram o corpo da Mariana Noleto, namorada do filho do governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Quatro corpos já foram encontrados, entre eles o da ex-mulher e do filho do vocalista da banda Biquíni Cavadão, o Bruno. Um menino de 3 anos morreu nesse acidente. O mais impressionante de tudo é que o Bruno não estava no Brasil, voltou ontem de Nova York. E deve ter sido, obviamente, pego de surpresa com a notícia. Tá louco. Então, eu ontem à tarde no Twitter, muita gente falando disso, o Tedi Correia, inclusive, foi quem me deu a notícia, ou a manchete da notícia. O Tedi é muito amigo dele. Isso, exatamente. E aí putz, que horror, né? É, os guris todos, nenhum de nós, são muito amigos. E da recente vez que o Bruno teve aqui, inclusive, ele visitou o Pijama na madrugada. E a gente queridão, um monte aqui, queridão. Ele ainda falou da gravidez, tudo na época. Pá. Que loucura, cara. A matéria assim me deixou. Essas coisas que a gente não explica, né, cara? Não. Mas enfim. Não, e tava chovendo muito, né, na hora da... Ele era um cara até experiente, só que já foi acusado de estar sem a licença pra pilotar o helicóptero. Ele tinha usado uma licença de um outro cara, de um outro piloto. Ei. Que, na verdade, permanece um caderno dentro das aeronaves, né, pra quem usou ele por último. E aí, talvez ele tenha aproveitado isso e usado aquele... Não sei se é brevet, que chama também, mas avião eu sei que é, mas helicóptero eu não sei se é. E aí, que talvez ele tenha usado exatamente o mesmo pra poder pilotar. E aí, ele ainda voltaria pra pegar o governador, né? Que não tinha ido na primeira vez. E aí, se acidentou e caiu um trecho pequeno, mas muita chuva, muito forte chuva. Xarope. O nível de endividamento do consumidor gaúcho continua em um patamar muito elevado. Ai. 3 em cada 4 famílias gaúchas têm dívidas por quitar. Mas o que são dívidas por quitar, né, cara? Todos temos, né? Todos temos, né? 4 em cada 4 tem, né, cara? Mas é muito preocupante, né? Porque daqui a pouco não honra os compromissos. Aí a economia quebra. O Eike Batista deve. Não, Potter, é diferente. Não, sempre vem com esse discurso aí que o Eike Batista deve e ele cresce. Nesse caso, provavelmente seja a quitação de apartamento, quitação de carro, cartão de crédito, cheque especial. São dívidas sem as quais tu não vive, não progride, não prospera. Mas é que as pessoas não têm noção de quanto deve cada vez mais. Os americanos todos deviam para comprar casa própria, todos quiseram crescer. Tá, deixa eu fazer uma pergunta. E aí, todos estavam devendo e muitos não honraram os compromissos. O que aconteceu com a economia norte-americana? Quebrou. Não quebrou. Ela teve um fracasso e se recuperou, tá se recuperando. Não. Das 4 pessoas que devem, 3 devem. Eles devem como? De que forma? Ah, não sei. Pois é, essa é a pergunta, porque dever, só falar dever não basta. Eu devo. Mas eu gasto menos do que eu ganho. Uma coisa é dever e honrar. Outra coisa é dever e ser inadimplente. Esse é o problema. Esse é o problema. Quanto mais inadimplência devendo, é o problema. Mas é que não basta na manchete só dever. Dever não quer dizer que é ruim. Ok. Né? É por isso que eu deve e deve mais do que ganha. Aí é um grande problema. Assim, vamos fazer assim, ó. Pronto, essa notícia aqui a gente tirou do caderninho. A frente fria continua sobre o sul do Brasil. Rasguei a errada, burro. Rasgou a bolha. A frente fria continua sobre o sul do Brasil. Aí a frente fria estacionada sobre o sul do Brasil. Temos o áudio e as imagens. E a frente fria estacionada mantém o tempo instável ainda hoje. Se adapta. Os ventos aumentam a sensação de abafamento à tarde, quando a máxima fica em torno dos 20 graus. Nesta semana até quarta-feira, o tempo deve continuar assim instável. Com muita umidade. Aí, cara. Aumentou. Uma expressão. É fechado o microfone, velho. Uma expressão que eu não entendo é a umidade relativa do ar. Não é relativa, é absoluta a umidade do ar, entendeu, cara? Não, mas a umidade é relativa. Não é ao. Será que não seria relativa ao ar? Aí seria o ar, não do ar, né? Não complica. Tá bom, desculpa, tá gente. Tá bem. Bom, eram estes os destaques comentados do Clique RBS. Maurício, a informação então lá sobre o desfecho do sequestro em Guaíba. É um crime passional, né? Porque o cara se matou e matou a mulher, né? O que aconteceu? Não nessa foi ordem. Foi ao contrário. Matou primeiro, a mulher e depois se matou. Lógico. É óbvio. Com todo respeito, né? Com todo respeito ao que o caso merece. Um desempregado lá de 36 anos invadiu a casa da ex-mulher, uma balconista, e fez cárcere privado com ela por 16 horas. a Brigada Militar cercou a casa, foi em Guaíba, aqui, região metropolitana de Porto Alegre, tentou negociar e antes da Brigada Militar invadir a casa, ele disparou 3 vezes. E acabou acertando a mulher e depois tirou a própria vida. O detalhe é a justiça já sabia que ele tava, que ela tava sofrendo ameaça, ela já tinha avisado a polícia e tudo mais, e nada foi feito. E aí aconteceu essa tragédia. Ele tinha passagem pela polícia também, ele tinha sido preso já. Entendeu? Ela já tava sofrendo ameaças e todo mundo tava avisado. Olha só, a polícia, vão me matar, o cara tá falando, não sei o que. Mas ela era pistolona, né? Isso aí é o seguinte, cara, não é o primeiro caso em menos de um mês aí que a gente vê de pessoas que já tinham sido ameaçadas, que já tinham procurado a polícia e que nada foi feito. A gente teve um caso bem recente agora, né, que foi notícia em todos os jornais, que aconteceu na Praia de Torres. Que coisa, né, cara? É isso aí. Que mundo. E a manchete da Zero Hora é maravilhosa, né? Trânsito de fim de semana tira a vida de 8 jovens no Rio Grande do Sul. 17 pessoas morreram desde a noite de sexta-feira. 8 tinham idade abaixo de 24 anos. Fim de semaninha normal, sem feriado, sem feriadão. O cara aquele do Jackass também, como é o nome dele? Ryan Dunn. Morreu também num acidente de carro e minutos antes do acidente tiraram uma foto dele com um copão de uísque na mão. Na Zero Hora de hoje tem uma foto de 2 caras que morreram no final de semana também, encostados num cadete, minutos antes da foto. Minutos antes do acidente, os caras encostados no cadete, cada um com um copo, uma taça de vinho, coisa parecida na mão. A foto seguinte é o cadete despedaçado numa árvore. Que horror. Quer dizer, o que acontece, cara? São menores. Sábado à noite eu tava dando uma banda de carro pela cidade e pude perceber o quão perigoso se torna o trânsito numa noite de balada. Sexta de noite, sábado de noite, as pitas saem bebendo por aí, cara, e perdem a noção. Não é nem que faça de propósito, mas perdem a noção. Especialmente as mulheres, que não são consideradas arrojadas ao volante quanto os homens, as mulheres perdem a noção, cara. Perdem a noção total do que estão fazendo. Os caras já são sem noção, né? Noção de espaço e tudo mais é um perigo. Então a grande dica é: não saia de casa sábado de noite. Sexta e sábado de noite. Sai de casa, ou não pare, vai pro trânsito. Ou pare em toda a sinaleira. Independente de ver. Mas não quer dizer, cara. No meio da Independência, por exemplo, uma mina com um Civic, não novo, mas um Honda, um carro grandão. No meio da Independência, ela ia pra lá e pra cá. E ela saía da 3 pistas, ela saía da terceira, ia lá na primeira e daí voltava. Ia na primeira e voltava. E rindo. Né? E rindo, ela e as amigas dentro do carro. E falando, velha! Ah, que isso, né, cara? As casas noturnas. Uma idiota dessa mata um. Já tem casa noturna fazendo, mas poderiam existir mais parcerias com fãs, com táxi, empresas de transporte que. Pra levar assim, embora. Mas o brasileiro legal, não é assim, cara. Então, é uma cultura a ser criada. É assim, mas. Óbvio. É porque o brasileiro, por exemplo, assim, trabalha, vai lá, compra o carro dele, faz parte ir pra noite com o carro, banha o carro no sábado à tarde. É, meio status, né? Demonstração de status. Bom, meu pai tinha um posto de gasolina, lavava carro no sábado, era impressionante, né, cara? Era assim, lotava o posto do pai pra lavar carro, porque os caras tudo deixavam o carro fazer parte do corpo dele, era tipo cabelo. Isso. Entendeu? Então ele vai pra noite. O problema é que tem gente que consegue se controlar quando bebe, tem gente que vira corajosa, né? É, isso aí. E aí o corajoso aumenta a velocidade. Mas é que são duas coisas diferentes. Quando a gente lava o carro, quando a gente cuida do carro, significa que a gente lava e cuida de um bem que a gente conquistou. Não é pra outro fim, senão esse. Não, é assim. Então nós temos que mudar. Tu quer te exibir com o teu carro. Sim, eu acho. Meu carro todo siliconado. Ele não vai limpar o carro pra deixar ele na garagem no sábado. Mas é o que eu tô dizendo. Nós temos que começar a modificar essa cultura, essa consciência de que o carro é um meio de transporte, é um bem adquirido, é um meio de transporte e que tem que ser cuidado, tem que ser lavado, tem que se fazer revisão, mas é pra isso que ele serve. Sabe e não pra um exibicionismo babaca. Se alguém precisa do Brasil, punir. Tem que ter punição. Se o cara for pego dirigindo bêbado, ele tem que ficar 15 dias preso. Ele nunca mais vai dirigir bêbado. Se ele ficar 15 dias preso mesmo, sem ser filhinho de papai, ele nunca mais vai dirigir. O problema é que tu não tem prisão, tu não tem cadeia, tu não tem um sistema prisional efetivo ou eficiente pra punir assassino. Vai ter pra punir motorista embriagado, cara. Que é um assassino. Mas peraí, é um assassino potencial. Tudo começa numa questão de consciência, que é difícil de se alcançar uma consciência pelo bem comum, né? O que é a consciência pelo bem comum? Eu não vou beber dirigindo porque eu vou botar a minha vida e a do outro em risco. Então é uma consciência de um bem maior comum, certo? Se eu vou beber, eu vou sair de táxi. Se eu vou beber, eu vou sair com um amigo que não bebe, que vai dirigir o meu carro. Se eu for beber, eu vou pedir pro meu pai me buscar na balada, sei lá, cara. Enfim, né? Tem, existem várias maneiras de sair, de se divertir, de beber ou não beber e de não tá participando aí dessa carnificina que é o trânsito brasileiro. É que às vezes também esse motorista considerado profissional aí, ele também bebe. Então às vezes tu consegue, tu sai pra rua pensando, vou pegar um motorista tranquilo, não vou beber. Mas aí é a minoria, né? Mas existe também. Existe. E uma outra questão também de trânsito, cara, que eu vi ontem à noite num jornal de uma TV nacional, aí fiquei impressionado em São Paulo, naqueles engarrafamentos enormes na Marginal Tietê ali, onde quer que seja, tem agora a moda do arrastão. O cara fica parado 5, 10, 12 minutos no engarrafamento, anda, sei lá, 3 metros pra frente, para, fica 10 minutos, anda mais 5 metros, para. Os bandidos estão assaltando ali. É, no Rio já acontece uns túneis. Cara, qual é a saída pra isso, cara? Qual é a saída pra isso? Eu acho que duas coisas, é policiamento e punição. Lógico que vamos falar em educação. Isso aí já está perdido. Educação não tem, não vai ter nesse país. Nesse momento tem que ser atacado isso e tem que ter uma atitude severa das autoridades e tem que ser com policiamento, tem que ser com segurança na rua. Isso. Urgente, porque o país está violento pra caramba. Tem coisas absurdas no dia a dia, cada vez num volume maior, e é segurança e punição. Mas Pi, tem uma reportagem na Zero Hora aqui que um cara da polícia, um chefe da polícia, disse que o centro de Porto Alegre tem muito pilantra, né? Que rouba carteira, celular, correntinha de ouro. Você já viu? E ele falou que os caras são. Sabe qual foi a causa? A população é muito descuidada. Que isso, cara? Mas como assim, que cara? Toco o meu telefone, eu tiro do bolso, sou descuidado. Uma das razões é o descuido da população. Aí inverteu tudo, né? Aí deu, ferrou. Né? Na capa do Clique RBS tem ali um videozinho de uma menina, de um cara, de um senhor em que sorrateiramente vem um cara por trás dele assim e arranca do bolso dele. Tem também o da menina, que a menina tá digitando um troço, caminhando no celular, o cara vem por trás, arranca, sai correndo. Uhum. E fica todo mundo olhando, porque... Fazer o quê, né? Chega a ser ridículo isso, cara. Aí quando um cara desse dá o azar de ser pego, dá o azar dentro de umas, né? De ser pego por 3, 4, 5, a multidão quer linchar, não pode daí. Não pode. Cara, isso passa por uma coisa muito grave no Brasil, que mesmo com o desenvolvimento, digamos assim, o ganho aquisitivo da população, a gente não alcançou e a gente tá muito longe de alcançar, que é essa desigualdade social, essa desigualdade tamanha que nos leva a ter esses 2, 3 Brasis dentro de uma cidade só, porque nós estamos aqui num lugar legal, trabalhando num estúdio bacana, numa empresa bacana, mas aqui do lado tem um Haiti, velho. É verdade, porra. Sabe? Aqui do lado, numa cidade que se diz com boa qualidade de vida, nós temos vários Haitis. É verdade. A gente tem várias pessoas vivendo em condições subhumanas. É verdade. E enquanto isso existir, não vai parar a violência. Quando é que isso vai deixar de existir? Não vai deixar. E tu trabalha muito honestamente, muito mesmo, pra poder juntar alguma coisa. E tu te sente envergonhado de ter muitas vezes, entendeu? Porque tudo aí bem, tu diz... Tudo bem, mas olha aqui, ó, nós estamos confundindo democracia com baderna e falta de policiamento. Porque mesmo numa democracia mais fantástica do mundo, existe policiamento, segurança, eu concordo com punição. Então, hoje, segunda-feira, não tem como resolver as diferenças sociais no país, não tem como resolver o problema da educação, mas hoje o que precisa ser feito é policiamento na rua de Nova York urgente. Nova York, verdade, claro que sim. Aí eu te pergunto, quem é que hoje em dia, em sã consciência, vai querer meter uma farda de brigadiano, de policial militar, ir pra rua ganhando R$600 por mês, líquido ou bruto, não tenho certeza, pra correr risco de não voltar pra casa. A Revolução de Nova York, que era uma cidade meio sitiada, assim, né, quando entrou o Rodolfo Giuliani lá, foi em segurança. Eles apostaram, gastaram milhões de dólares lá. E Nova York é uma cidade segura. Óbvio que tu pode ser assaltado em Nova York. Sim. São milhões e milhões de pessoas. Mas é uma cidade segura e ela tava largando as traças, entendeu? Ou seja, é um tiro só. Claro. Óbvio que depois você tem que botar educação, aquele cara que tá crescendo pequenininho vai ter que ter uma oportunidade pra não ser assaltante, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Mas assim vai, quem falou foi o Atamar Cabreira, do policiamento, comandante de policiamento da capital, foi perguntado: como a Brigada Militar trabalha para coibir a ação de punguistas no centro? Ah, ele disse que o policiamento é permanente, chamamos esse caso de furto de descuido. E aí a Zero pergunta: o senhor quer dizer então que o maior problema é o descuido das pessoas e não a falta de policiamento? E ele responde: com certeza, o policiamento ajuda, faz a prevenção, mas os aproveitadores agem de acordo com a chance que a vítima dá. Ah, ok, ok, não, ele não deixa de ter razão, mas... É. Mas... E outra, né, cara? Não há um policial para cada cidadão. Não há. Nenhum lugar do mundo. Mas outra coisa, tu falou aí que ninguém gostaria de entrar na Brigada Militar por esse salário. Cara, tem muita gente querendo entrar, tem vagas para 2.000 novos soldados e tem gente para entrar na Brigada que não é nomeada. Tem muito policial para entrar aí que não vem, porque o governo não dá condições para esses caras entrarem. Exército, aeronáutica, marinha também fazem parte da Segurança Nacional de uma outra forma, mas em casos de urgência... fazem parte do que nós precisamos. Portanto, se a convocação existir, tem que fazer. Então, para encerrar aqui o assunto sobre isso, primeira dica, cuide-se, né? Tem que andar esperto, andar ligado. É, e a segunda é prepare-se. Né? Prepare-se, tem que ficar preparado para ser assaltado em alguma coisa. Em qualquer momento tem que ficar preparado para ser assaltado. E o que é ser preparado para ser assaltado? Manter a calma, entregar tudo que o cara tá te pedindo e rezar pra que o cara vá embora sem te dar um tiro. É isso aí. Acabou, velho. É isso aí que tem que fazer. O que tem aí, Potter? Eu tenho uma piada, né? Piada do Potter! Confecções Umbu! Umbu algodão, Umbu lycra e Umbu cetim! Oba! E aí, aproveitando o momento, dois ladrões resolvem assaltar uma conceituada livraria. E olha aí, ó. E aí, até na piada, cara. É, os revólver na mão ali, um deles ameaçou o gerente da livraria. O dinheiro ou a vida? E o gerente, qual é o autor? Se saiu bem, se saiu bem, velho. Muito bom, delicado. Ei, ei, quem é que... Vou baixar o Zacarias. Vai, vai, Zacarias, vai, vai, vai. Ô, Zaca, tu trouxe o porco aí pro Fetra conhecer o porco? Daqui a pouco ele vai subir. Vai subir? Ele fica lá embaixo, eu boto ele pra comer maçã lá embaixo. Eu tava com o Zaca aqui depois do almoço, o porco quase foi atropelado ali, né, Zaca? Quase foi uma moto, né, porco? E aí o porco ficou bravo e mordeu o pneu da moto. Ah, é verdade, o porco tá lá com má digestão agora. Tá lá comendo maçã. É verdade. No estacionamento. Maçãzinha é bom pra garganta do porco. É bom. Charadinha. Vai. Mas não, é só isso, ó. O que dá a mistura da letra A com uma pulga? Um assaltante. Um assaltante. É isso hoje? É um programa temático. Segurança. É isso, hein? Qual é o santo protetor dos banheiros? Puta, eu pensei santo protetor dos bandidos. Santo Agostinho. O seu unitário. Ai, Dedé. Ai, Dedé. Ai, qual é a palavra de 4 sílabas e 26 letras? É bom. Então, alfabeto. Alfabeto, é verdade. Bonito, hein? Qual é o coletivo de pobre? Coletivo de pobre? Multidão. É o ônibus. Ônibus. E o que lhe dá a mistura do macaco com sanduíche? Tempo. Macaco. Torta fria. Um chimpanzé. Chimpanzé. Ai, Dedé. Vou lá buscar o porco. Vai, pega lá. Vou lá buscar o porco. Vamos ver aí, meu compadre. A secretária do presidente Obama lhe passa uma ligação internacional direto da onde? Do Alegrete. Brasil. Do Alegrete. Alô, que é o presidente Obama, no que posso ajudar? Mas e daí, querido? Aqui é o comandante Nego Velho do Alegrete, fronteira oeste, querido. Gostaria de te dizer que estamos declarando guerra aí com você, Estados Unidos aí. Oh, sei, qual o tamanho do seu efetivo? Ó, querido, tem eu, o pessoal do meu time de bosta, dá um total de uns 8, mais ou menos. Pois saiba que eu tenho 1 milhão de homens esperando a voz do comando. Nego velho leva aquele susto, mas mesmo assim não se intimida. Tá bem, querido, amanhã eu te ligo, então. No outro dia, no mesmo horário, toca o telefone. E daí, querido, tudo bem? A nossa guerra ainda tá de pé? Sabe que conseguimos equipamento de infantaria e iremos até aí pra atacar a terra, né, querido? Mas e que equipamento é esse? Ah, pedimos aqui pro pessoal da fruteira se aliar com a gente, querido. Vamos nos emprestar uns caminhãozinhos, uns negócios aí. Pois saiba, nego velho, que eu tenho 75 mil carros de combate, 50 mil veículos de transporte de tropas. E agora eu aumentei o meu efetivo para 1,5 milhão de homens. O nego velho dá aquela suspirada, respira fundo e diz, tá bem, querido, te ligo amanhã de novo. No outro dia, no mesmo horário, toca o telefone. E daí, Obama? Tudo bem, querido? E aquela guerra? Ainda tá de pé? Estamos prontos pra batalha. Tem novidades aí, nego, velho? Mas é claro, querido. Andamos conversando também com o pessoal do Aeroclube. Vamos emprestar uns aviãozinhos aí, colocar umas duas espingardas nas janelas e agora temos até adesão de mais dois vizinhos. Ah, é? Pois saiba que eu tô com 125 mil aviões de caça, 100 mil porta-aviões e agora aumentou meu efetivo para 2 milhões de homens. Então te ligo amanhã. No outro dia a ligação atrasa. Ai. Atrasa uns 15 minutos do horário de sempre e o nego velho triste revela pro Bush. Alô, querido? Obama. Obama. Alô, Obama. Obama. Olha aqui, ó. A piada é Obama, a F5 na piada. Olha, querido, vamos ter que cancelar aquela guerra. Mas por quê? Sabe o que é, querido? Não vamos ter como sustentar 2 milhões de prisioneiros. Que beleza! Vamos fazer os classificados do Pretinho. É clacla, é clacla, é clacla. Classificados do Pretinho. Para Work and Travel é Egali Intercâmbio. Acesse egali.com.br. Vendo duas armações de óculos. Uma tá. É de um Ray-Ban Wayfarer. Wayfarer. E a outra parece muito com daquelas do tio mafioso de filme. Que é o Ray-Ban Aviador. Aviador, do Tom Cruise, né? As duas, e veja bem, são só as armações. Não tem as lentes? Não, as duas são na cor preta em modelos grandes, feitas de resina e tem as lentes transparentes. Tá certo, é isso aí. Tá bem, isso aí. Comprei-as há pouco tempo, nunca foram usadas e encontram-se em perfeito estado de conservação. Promoção! Vendo cada uma por 50... Mas se a pessoa quiser comprar as duas, faz por 90. Para quem se interessar, posso mandar fotos das armações e o e-mail para contato é óculosmafioso. Tá brincando comigo. @gmail.com. Óculosmafioso@gmail.com. Tô precisando de uns óculos pros guris da banda lá, mas só armação não adianta. Só armação não dá. Só armação, né? Tem que ter a lente escura, né? Rapaziada, tem que, né? Mais uma aqui, ouço o Pretinho sempre que dá e sei do sucesso dos classificados do Pretinho. Por isso tô anunciando meu apartamento. É um 2 dormitórios com dependência completa, sala, 2 ambientes, banheiro, cozinha e área de serviço independente. Todas as peças são grandes e espaçosas. Tem 98 metros quadrados de área total e fica na Lucas de Oliveira. Oliveira, quase esquina Passo da Pátria. Tá em perfeito estado, é só entrar e morar. Preço 200 mil. Interessados, mandem e-mail para vendoape@nalucas@gmail.com. vendoape@nalucas@gmail.com. Era isso então. Porco. Ih, pô, tá chegando. Vai, vou botar isso aqui. Deixa eu ver, bota aí, bota aí. Que fedor esse porco, rapaz. Por favor. Onde é que saiu esse bicho? Tira do microfone. Ele fala. Fala com o Fala, Feta. Puxa o rabinho dele ali, Potter. Puxa o rabinho. Deixa o bicho, Potter. Ó, gostou. O porco, gente. Muito bom ter porquinho, Zacarias. Eu tenho um porco, vou levar na pet shop, tá fedendo. Tá fedendo. Dá um banho no porco. Tem que lavar dentro das orelhinhas dele. Tá bem, lava nas orelhinhas dele, então. Show de intervalo, hein? Voltamos em seguida com o Pretinho. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos de volta pela grande rede Atlântida de rádios do sul do Brasil com o Pretinho Básico para Coca-Cola. Abra a felicidade, nova skin, um cervejão, se beber não dirija, as melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. 18 minutos para as duas, doutor Alceu. É papa mesmo. Agora no Pretinho Básico, bola nas costas. Doutor Alceu, tem aí os 12 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, doutor Alceu? Não precisa. O Grêmio empatou, o Inter empatou, o Avaí perdeu e o Figueirense ganhou. Boa, Figueira. Olha só. Mas o problema é o Avaí, né? Avaí 5-0, tá feia a coisa, né, cara? Pô, Avaizinho. Tá ruim. O Avaí é o Lanterna Azul. Mas olha que loucura que é o futebol brasileiro e como é tudo muito desestruturado e a gente não tem uma previsão, uma ideia do que vai acontecer. O Avaí eliminou o São Paulo na Copa do Brasil. Sim. O São Paulo hoje é líder com 5 vitórias e o Avaí é o último. O Cruzeiro, que era o grande candidato da Libertadores, o melhor time do Brasil até um, dois meses atrás, hoje está ganhando os pedaços e caiu o Cuca. Mas por isso. Caiu. Então, é assustador, né? A gente não tem noção de nada do que vai acontecer. E o Figueirense está na Libertadores. Parabéns ao Figueirense. Se terminasse hoje. É só cinco rodadas o Brasileirão, né? É verdade. Final de semana que vem tem no Beira-Rio Inter e Figueira. Aliás, um comentário rápido aí sobre a indústria da crise no futebol gaúcho. Há uma indústria da crise no futebol gaúcho, né? Os colegas de imprensa, da imprensa desportiva, com todo respeito, eles fazem questão, até porque dá audiência, né? Claro. Vende jornal, dá audiência de rádio e tudo mais. O Inter empata com o Curitiba, que é uma pedreira em Curitiba, em 1-1 e é crise. O Grêmio empata com o Vasco no Olímpico e tá tudo lindo. Não tem crise no Olímpico, né? Como que não, cara? Tá louco? Mas a crise propagada é a do Inter. Crise não tem no Olímpico, né? Mas se continuar assim... Não, o que não tem no Olímpico é atacante. Não, mas não tem mesmo. O que o Alexandre tá falando é a questão do comentário hoje, né? Hoje. Ontem já. Sabe que vai muito da habilidade das pessoas... É isso que o Feta está falando, tem um fundo de verdade, mas é muito interessante a gente ver a Zero Hora de sábado, por exemplo, foi de sábado ou de sexta, mas sábado, falando da entrevista coletiva que o Renato cedeu agora, recente, uhum. E ele conduziu de forma absurda, né? O Renato 40 é um showman, né, cara? E aí as coisas, né, vão tomando um rumo diferente, etc. E ele brinca, ele ri, ele come bergamota, ele é de morte. Sim, e aí ontem ele joga a jaqueta no chão, quando Viçosa fez uma jogada bizonha, e aí naquele instante ele já chamou o Robertson e tirou Viçosa. Depois na entrevista ele disse, não, aquilo foi uma forma de desabafar sobre a minha própria indignação. Eu estava indignado comigo e não com o Viçosa. Claro. O Viçosa e o Lins continuam sendo, tendo seus créditos e tal. Então ele sempre. É isso aí. E surgiu um baita goleiro no Beira-Rio, né? Surgiu. Quer dizer, no Couto Pereira, ontem surgiu um grande jogador, Muriel, tomara que continue assim. E vem aí Fernandão de volta ao Internacional, provavelmente em 2012, como gerente de futebol. Olha só. Não, e o Inter tá cogitando trazer um grande jogador, cara. O Christian, que é um jogador que foi do Corinthians, teve aqui na final. Foi campeão com o Corinthians, até contra o Inter, jogava muita Copa do Brasil. Acho que ele tava no Fenerbahçe, se não me engano. Fenerbahçe, né? Tá ainda. Agora, acima de tudo, temos que enaltecer o Figueira, que tá muito bem. É isso aí. Muito bem, vamos nos unir em torno do Figueira. Vamos nós, então, Porazinho. Vou contar uma piada velha. Piada velha do Porã. Salão de beleza da Ivete. Aquela que faz o melhor corte de cabelo. Oba! Essa piada aqui vai pra todo mundo que esteve no Pepsi Club em Caxias nesse final de semana. Tava muito legal a balada por lá. Estive com o Geis. O Geis esculachou lá na balada. Tava muito legal o Caxias Pepsi Club. Tava muito bacana. E esse final de semana o DJ Porã estará em Carazinho, na Beer Site, no sábado. Esse empresário é forte. Velho. Eu acho bárbaro quando o cara fala o nome dele como se fosse uma outra pessoa. DJ Porã, assim. Tipo o Romário, né? O Pelé, o Edson, aquela coisa. Vamos à piada. Quando a professora dava aula a seus alunos sobre as diferenças entre ricos e pobres, a Julinha levanta o dedo. Sora, meu pai tem tudo, Sora. TV, telescópio, DVD, Mercedes. Tudo bem, diz a professora. Mas será que ele tem uma lancha? Bem, não tem. Viu? Não podemos ter tudo, Julinha. Aí vem o Arthurzinho se levanta. Sora! Ô, Sora, meu pai tem tudo, Sora. Tem TV, tem telescópio, tem DVD, tem Mercedes, tem lancha. Sim, responde a professora. Mas será que tem um avião particular? Bem, não tem, Sora. Tá vendo que não se pode ter tudo na vida? Bah. E aí o Pedrinho levanta o dedo e diz, ô, Sora, o meu pai agora diz que tem tudo, hein? Será? Certeza, Sora. Nesse sábado passado aí, quando a minha irmã apresentou seu novo namorado, negão de cabelo loiro, tatuado, bonezinho virado, cueca aparecendo, camisa hip hop, o pai disse, puta que pariu, era só o que me faltava. Quem mandou aqui foi o Everaldo. Grande lateral. Grande lateral, entrevistei bastante muito esse menino. Bem, muito bem. E aí, Mr. Pierre? A hashtag lá, nome do porco, né? Tá rolando. Boa. Como é que é? O que é pra fazer? É, a gente precisa dar um nome pro porco do Zacarias, né, cara? Porque eu tô chamando ele só de porco. Tá com o porco aí? peraí. Não, não, deixa o porco fora só pra gente explicar rapidamente. Nós precisamos de um nome para este porco que provavelmente virá ser o mascote do Pretinho Básico. Então nós precisamos da ajuda da audiência do Pretinho Básico, da Atlântida, para no Twitter nos ajudar a descobrir ou a criar o nome do porco. Então vai lá, hashtag nome do porco e o nome que você acha que deve ser, certo? É o nome do porco. É o nome do porco. É o nome do porco, vai. A Evelyn nos ajuda muito aqui. Atenção, você homem, presta atenção na diferença entre ser atencioso, ser grudento e ser chiclete. Bah. Homem atencioso leva você para assistir uma comédia romântica no cinema. Isso é um homem atencioso. Já um homem grudento leva você para assistir uma comédia romântica no cinema, mas não te deixa ver o filme em paz. Fica pegando a mão, nas pernas, tipo olhando. E aí tem um homem chiclete. Fica com ciúmes porque você está abraçado no saco de pipoca. Ah, não. Cara chato, né? Cara chato. Mala. Homem atencioso, te liga no dia seguinte. Bacana, né? Atencioso. Homem grudento, te liga no dia seguinte dizendo que te ama. Ah. É a mulher da vida dele. E o homem chiclete aparece de surpresa na casa. Bah. E vai chamando a mãe de tia, o pai de sogrão. Bah. Homem atencioso, elogia a roupa que você está. Homem grudento, elogia a roupa, mas reclama que está muito curtinha. E já o homem chiclete inventa que a nova tendência é saia longa e blusa sem negócio. Homem atencioso, manda flores pra você, mulher. Opa. O homem grudento manda flores, bombom e um carro de som na frente da casa. E aí o homem chiclete, pra completar, ele manda a flor, o carro de som e surge de surpresa dentro do bolo dançando. Bah, que saco. Isso é muito bom, né, cara? Sensacional. Homem atencioso, te manda uma mensagenzinha carinhosa ali. Não. O homem grudento te manda 10 mensagens carinhosas e mais 4 recados no Facebook. Meu Deus. E o homem chiclete segue no Twitter e tudo mais. E na vida real também, é claro. Bah. Evelyn Centeno, parabéns. Belas dicas pela diferença que cada um tem aqui. Muito bem, deixa muito eu contar bem. Um negócio aqui que por essa ninguém esperava. A Egali Intercâmbio vai tornar suas férias de inverno, que estão chegando agora aí, mês de julho, mês que vem, inesquecíveis com o programa Study and Travel. Você vai poder morar durante um mês, eu falei um mês, em Londres, estudar inglês numa escola bacana, conhecer as baladas mais quentes da Europa e curtir um final de semana irado em Paris. Rapaz. Com todo o suporte que só a Egali tem. E o melhor de tudo está aqui e eu vou falar agora. É o preço. Vou repetir. Um mês em Londres, estudando numa escola bala, baladas demais, um fim de semana em Paris. Quanto? 6.850 dólares, né? Nada mais. 6.850 reais. Rapaz! Incluindo passagem aérea, seguro saúde, receptivo no aeroporto, acomodação e todas as vantagens que só a Egali oferece. Muito barato. Para saber mais, acesse o site egali.com.br ou vá até a unidade da Egali mais próxima e garanta o seu lugar nessa trip. Egali, acompanha a sua liberdade. Velho, imagina um mesinho em Londres. Olha, eu já fiz viagens já, assim, essas aí, né? De estudo assim. Intercâmbio e tal. E esse preço é barato mesmo. É muito barato, cara. É barato. Muito barato. Mas tem passagem aérea. Certamente, gente, deve dar pra parcelar, inclusive. Com certeza. Né? Tu imagina numa família de classe média, 6.850 reais, eu não sei em quantas vezes dá pra parcelar, de repente no cartão de crédito, já fica acessível, né? Duas proporcione coisas... esta experiência de vida pro seu filho. Duas coisas marcaram a minha vida: viajar pra estudar fora e conhecer o Porã. Que isso não tem preço, né? Conhecer o Porã não tem preço. Sendo que viajar pra estudar fora nem foi tão bom. É priceless. Porém, infelizmente, a gente não pode parcelar. Não tem como. É que levar inteirinho. E não esqueça que o Congresso Nacional é um local que, se gradear, vira zoológico. Se murar, vira presídio. Se colocar uma lona em cima, vira circo. Se colocar umas lanternas vermelhas, vira prostíbulo. E se der descarga, não sobe ninguém. A Clarissa Corso. Esse sentimento, a gente tinha que disseminar esse sentimento, né, cara? Porque assim, não dá mais pra aguentar o que essas pintas estão fazendo. Não dá mais pra aguentar o que estão fazendo. É inacreditável. Vamos ver quem é que tá aí. Olá, Anônimo! Aqui, Anônimos Gourmet, sempre com você. E agora em HD. Muito bem. HD. E HD. Cara, tá boa aquele HD, tá, né? Tá bom, dá pra ver. Tá pra sentir o cheiro da comida. Dá pra ver uns pedacinhos de cabelo que eu não vi que eu tinha na careca. De tão bom que é o HD. E hoje... O que? O que tem? É a conserva pra peidar do anônimo! Olha, é muito fácil, é especial, você vai ver. Vai precisar de pepino. Cebola. Putz, eu cebola. Sempre imagino uma batida numa música, eu falando pepino, cebola, rabanete, ovo cozido, vinagre, cachaça, vinho, vodka, qualquer coisa a gosto. É diferente. É. É os ingredientes com álcool. Com álcool. Um álcool com pepinha? Álcool. Não, com bebida alcoólica. Ah, tá. Tipo o quê? Tipo isso aqui que eu li, o vinho, a cachaça. Mistura o, vinho, cachaça o e tudo rum, isso aí. O é o... E atura essa coisa. Pode bota ser qualquer um, é rum ou cachaça? Mistura tudo. Ah, que tiver. Mais um. Bota o Campari. Pode também botar tudo quanto é bebida que tiver na bota casa. Bota tudo, porra. E agora deixa num vidro por uns 3 meses que eu comi ontem. Eu abri, deixa eu abri, comi e deu efeito na hora. Uhum. E eu comi e larguei. A gente tem o áudio da hora. Larguei o peido. Só que o alambico tava atrás de mim, ele tá bem na altura da bunda, que ele é baixinho. Desmaiou. Desmaiou, alambico. Eu caí. Caiu, né, alambico? Machucou, alambico? Um pouquinho só. Bateu com a cabeça na quina. Cabeça batina. Tá inchada, cabeça, alambico. Ele caiu em cima do porco aí. Caiu em cima do... Eu tenho medo. E o porco morde. E sabe como é que fica essa coisa? Como é que fica? Depois do peido fica uma merda! Não dá pra comer! O cara come, engasga, quase morre! Fica uma merda! Obrigado, Anônimos! Em breve, na programação da Atlântida, as receitas... É, não sei nem como adjetivá-las, mas as receitas do Anônimos Gourmet... Com a parceria do Zacarias. Em breve na programação da Atlântida. Já tem a primeira receita. Deixa na manga. Vamos ver, meu compadre. Foi pra Fina Doce lá em Pelotas, né? E fui junto com o Anônimos. É? Foi lá fazer o programa dele. Olá! Tava bonito, né? Tava bonito. E aqui eu recebi um bilhetinho aqui, ó. Oi, Neto, meu nome é Francine. Vim a Fena Doce com a minha família, especialmente pra assistir o Galpão Grilo. Gostaria que tu mandasse um beijo pra mim, pros meus pais, a Tânia e o Clóvis, meu irmão Júnior. E o nosso amigo Gustavo, no Pretinho Básico das 13 horas. Aê. Peço também um abraço especial para a turma do sexto ano, Noite do Direito da Universidade Federal de Pelotas. Um beijão para Francine, valeu, tá dado o recado aí. A mulher chega no bar com o marido, senta na frente para um sujeito que balança a cabeça pro lado, assim, cabeceadinha pro lado direito, assim, fazendo sinalzinho. Ela disfarça, olha para um lado, olha pro outro, volta a olhar pro sujeito e ele continua cabeceando pro lado ali. Até que a mulher se irrita e contou pro marido, olha ali, todo machãozinho, fazendo sinalzinho pra mim. Bah. Aí o cara foi lá e encostou no caso, vem cá, tá fazendo sinal pra minha mulher? O cara, não, cara, que eu sou meio gago e eu tenho esse cacuete, cara, de ficar balançando a cabeça. Ah, bom, tá, desculpa então, mas tu já deve ter apanhado muito por causa disso, né? E apanhar eu já apanhei, mas eu já peguei gente também. Boa, muito boa. Aí, três irmãs. Oi, peraí, piada? Ah, piada velha. Piada velha do Porã. Apoio. Absorventes borboleta. Pra usar na hora do aperto. Aí, três irmãs de caridade saem para arrecadar fundos para a paróquia e batem na casa de uma loura. Atendeu a vó da loira. Toca uma campainha. Ah. E a loira abre a porta. As irmãs se apresentam. Olha, nós somos as irmãs de São Francisco de Assis. E a loira já interrompe. Menina! Mas vocês estão conservadíssimas! Dá o nome desse creme! Putz! Mais um. Ai, bebê. Vamos ver se eu tenho. Certo dia, uma senhora de seus 70 anos, ao entrar no elevador, se encontra com uma jovem muito bonita, com um mini biquíni, que só cobria mesmo o essencial. A senhora olha de cima a baixo para a moça e diz: mas minha filha, Se a tua mãe te ver com esse biquíni, ela te mata. E a moça, mata mesmo, pois o biquíni é dela. Tá bem, tá bom, tá ótimo. Ai, Deus. Ô, meu, tem um e-mail aqui de um ouvinte chamado Gregory. Gregory Isaac. Gregory Trindade. O Gregory diz o seguinte: boa tarde, pessoal do Pretinho. Sinaleiras fechadas na madrugada em Porto Alegre. Durante o PB das 13, do dia 16, o Fetter falou sobre não parar nas sinaleiras. Ah, eu lembro. Durante as madrugadas em Porto Alegre. Concordo plenamente com a atitude a ser tomada com muita atenção e cautela. Entretanto, fui surpreendido quando recebi a autuação dizendo que eu havia sido multado às 2h45 da manhã. Por passar no sinal vermelho da esquina da Ramiro Barcelos com a Cristóvão Colombo em Porto Alegre, ou seja, no meio do bairro Floresta, um dos bairros com a maior incidência de assaltos à capital, na capital, a carros na capital. 2h45 da manhã do dia 18 de dezembro, no valor de R$ 191,53. Se eu tivesse parado numa sinaleira naquela localização e fosse assaltado ou sequestrado, melhor nem imaginar. Achando que poderia ter razão, decidi reivindicar, então, da multa e solicitar minha defesa, usando a alegação do perigo da redondeza. Adivinhem, não aceitaram. Me sobra pagar a multa, ficar com os pontos na carteira e esquecer o assunto. Se quiserem, lhes mando cópia da multa. Assinado aqui o Gregory Trindade. Um talado pra vocês, ele manda. É, não tem que fazer, né? Se agora, correr, o bicho pega, a questão é muito simples. É proibido passar com sinal vermelho? É proibido passar com sinal vermelho. É, tu tá correndo o risco de ser assaltado no sinal vermelho? Tá correndo o risco de ser assaltado no sinal vermelho. Pode passar? Pode passar. Tá sujeito às penas, né? As penalidades. É isso aí. O que, cara? Né? O que o cara é isso aí, cara. É isso aí. Na verdade, tu quer andar certo e qual é o risco de ter um 38 na tua cabeça? Isso aí. Tem que parar e ver se não tem ladrão e azulzinho. Aí é isso aí. Que bárbaro. Para aí ver se não tem ladrão. Não, é. Pode ter um azulzinho com insônia, né? É, mas essa multa é de radar, né? Essa multa não, é radar. Ali não tem radar, ali é caneteado. Ele foi caneteado. Mas Ramiro Sova não tem radar, não. As tem duas, não tem nem Caetano. É. Caetano que é aquele. Caetano é lindo. Azul. Que tira foto na plena coisa. É, cara, tem uma boa notícia pra nós. Vai fazer o quê? Hashtag nome do porco é TT no Brasil. Olha! É trending top! Que beleza! Que beleza! Ó o porco, ó o porco! Aí, porco pig! Bom, então é o seguinte, a gente tá procurando um nome pro mascote do Pretinho Básico, que agora entendemos que é o porco, não tem como fugir disso. É o porco do Pretinho, então... Tuita lá, hashtag nome do porco e logo após mande a sugestão do nome pro nosso porco. Hashtag nome do porco. Em homenagem à posição que ele tá, eu daria o nome de TT. É, tem um. Qual é o lugar aí? Quarto. É o quarto TT brasileiro. E outra coisa, cara, faltam muito poucos seguidores pra gente chegar a 200 mil. Rapaz! Acho que a gente chega hoje a 200 mil seguidores. Hoje! Faltam 118. Chegaremos. Tem 199.882 seguidores o Twitter do Pretinho. Pretinho Básico é o Twitter, o Twitter do Pretinho é o Twitter mais seguido do sul do Brasil. É 200 mil seguidores hoje. Tem vários nomes, cara, mas um eu gostei em particular. Diz aí. Linguiça. Linguiça, é verdade. Linguiça. O que a gente vai fazer durante a tarde? Então a gente vai escolher aqui cinco nomes, né? Cada um de nós escolhe um aqui, cinco nomes ou seis nomes, e aí no programa das seis a gente coloca a apreciação da audiência e a audiência vai decidir junto com a gente, ou melhor, por nós, qual vai ser o nome do nosso porco. Então, hashtag nome do porco em tudo que você for escrever no Twitter hoje à tarde. Feito! Era isso, então ficamos por aqui com o Pretinho Básico. Até aqui viemos com Coca-Cola, Abra a Felicidade, Nova Skin, um cervejão, se beber não dirija, e as melhores ofertas tinham estão na Colombo, você pode, você merece. Serve uma Coca-Cola pro porco aí, por favor. É, já terminou, porco. Serve uma Coca-Cola aí. Vou ter uma Coca-Cola. Agora toma, porco. Rota, agora rota. Aê, porco. Muito obrigado pela sua audiência. Voltamos logo mais às 18 horas. Valeu. Vem aí o trote no cabelo, no espaguete. Meu Deus, cara.